Animados de 2025 e vamos continuar com as conversas com as crianças. Agora tenho aqui duas crianças diferentes, a Ana e a Maria. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Querem começar por se apresentar, dizer o vosso nome, a vossa idade, o que é o carnaval para vocês? Eu chamo-me Ana Carolina, tenho 10 anos e eu acho que o carnaval é muito giro, é estar com os amigos e com a família. Chamo Maria Helena, tenho 9 anos e acho que o carnaval é diversão para divertir-se com a família. Lembram-se da primeira vez que foram ao carnaval? Sim. Sim. Com que idade? Eu acho que fui com 3, no máximo. E tu, Ana? É isso, eu já não sei. Foram com quem? Eu fui com a minha mãe. Meu pai, minha mãe e a minha prima e a minha madrinha. Quando vocês ouvem a palavra carnaval, qual é a primeira coisa que vos vem à cabeça? Para mim, eu acho que é diversão e divertir-se com a família. Para mim é estar com a família, estar com amigos e estar a divertir-me. O que é para vocês o carnaval de Nazaré? Eu acho que é alegria e para divertirmos e dançar com os colegas e divertirmos. A minha é estar com os amigos e é estar a dançar e a divertir. Achas que o carnaval é mais animação ou mais cansaço? Para mim eu acho que é mais emoção. Emoção. Animação. Gosto mesmo de se ensaiar ou é porque tem de ser? Eu tenho que me ensaiar porque... Não é obrigatório, é porque é preciso ensaiar, porque tenho ensaios e preciso dançar nas salas. Eu ensaio porque eu quero. Qual é que foi o melhor ensaiamento que tu já vestiste, o melhor fato que vocês acham que já vestiram? Para mim foi o das tenantes 2025. Para mim é a chave de roda. Quem é que vos fez apaixonar pelo carnaval e pelas marchas? Para mim é a minha família e... E acho que é só. Para mim é o meu pai, a minha mãe, a minha família. Em tua casa ouves marchas a partir de quando? Eu começo a ouvir quando começam logo a tocar as marchas. Eu começo a ouvir quando... Começam a tocar na Rádio Nazaré. Vocês começam a pensar no carnaval muitos dias antes ou só quando está quase na altura do carnaval? Eu comecei logo a pensar em dezembro. A mim também. Vocês vão ao carnaval com quem normalmente? Com quem é que vocês andam no carnaval? Eu ando sozinha na sala, mas os meus pais estão a trabalhar no bar e o meu pai está a trabalhar lá a resolver as coisas. Eu vou com o meu pai, com a minha mãe, com a minha tia e com a minha prima. E ainda estão lá com amigos também? Sim. Eu estou com os meus primos, com as minhas amigas. Sim. Vocês gostam mais dos dias antes do carnaval ou dos dias de carnaval? Nos dias de carnaval. É. Yeah. Eu acho que os dias de carnaval são mais alegres. São mais divertidos. Esta pergunta acho que é óbvia para muita gente o que é que vocês vão responder, mas qual é o vosso baile? Mar alto. Até que horas é que vocês ficam no baile ou qual é que foi a hora que ficaram mais tarde? A hora que eu fiquei mais tarde foi até às 8 da manhã. A mim foi até umas 5, por aí. Vocês saem todos os dias, vão os 5 dias de carnaval vão ao baile ou vão só alguns? Eu saio todos os dias. Os 5. Eu vou também aos 5. Sexta à terça. Sim. Vocês vão aos bailes de máscaras? Sim. Mais ou menos. Vão a todos ou vão só a alguns? Não vão a todos. Eu vou a todos. Eu vou a alguns. Vais a quais, Ana? Ao da Pederneira. Da Pederneira que é no Mar Alto e ao do Mar Alto, não é? Sim. Uhum. Gostam mais do carnaval da noite ou do carnaval do dia? Eu gosto mais dos dois, tanto faz para mim, eu gosto mais dos dois. Para mim é mais à noite que podemos dançar e estamos com os amigos. Qual é que vocês acham que é a principal diferença entre o carnaval da noite e o carnaval do dia? Eu acho que o carnaval da parte do dia é um bocadinho mais, não é muito divertido. E o carnaval da noite, eu acho que já é mais divertido porque já estamos a dançar muito. A diferença é que é, de manhã só passam os carros e as outras pessoas. E à noite estamos com outras pessoas e estamos a dançar. Vocês gostam das marchas da praia? Vocês gostam das marchas, em geral? Sim, sim. Digam, cada uma de vocês, digam as vossas duas marchas favoritas. A mim é a da Estudantes 2025 e é a do Bidolas de 2023. Do Mar Alto 2023. E tu, Ana? A minha é Tantas 2025, que é as da Banda do Céu. Achas que sem as marchas o carnaval era igual? Não. Que eu acho que as marchas de carnaval são mais divertidas se não houvesse música. Vocês vão em algum grupo? Eu, por acaso, até vou em três. Diz lá quais são. São as Tenantas, as Tessuras e o Mundo VIP. Eu não vou. Não vais mesmo, Ana? Tenho a certeza que nem assim... É em grupos privados. Não. Pronto. Maria, qual é a sensação de ir num grupo? O que é que tu gostas de ir num grupo? Eu acho que no das Tenantas é diversão porque encontro metade dos meus amigos. No Mundo VIP encontro algumas meninas do handball e... Nas Tessuras tem lá muitas meninas que eu já tinha conhecido no ensaio da marcha da Gisélia. Mas tu gostas de ir no grupo? Gosto. Nos três grupos? Sim. Tens algum preferido ou gostas de igual maneira dos tenho três? Tenho um preferido. Qual é? É o das Tenantas. Quando forem mais velhas, querem criar o vosso próprio grupo com os vossos amigos? Sim. Sim. Com quem é que o querem fazer? Têm alguma ideia já? Eu não tenho ideia do nome, mas tenho ideia das pessoas. Sim, mas diz as pessoas, com quem é que tu achas que o queres fazer? Com a Ana Carolina, com o Mateus, com uma amiga minha que é a Maria Silvério e acho que com as minhas primas. Para mim é a Maria Helena, o Mateus, a Maria Paula, a Luena e são amigos da minha turma. Vocês acham que o Carnaval da Nazaré é diferente dos outros? Eu acho que o Carnaval da Nazaré acho que é mais divertido que o do Brasil. Também acho. O que é que vocês acham que é a principal diferença? O que é que marca o Carnaval da Nazaré? Qual é que acham que é a principal diferença dos outros carnavais? Eu acho que o Carnaval da Nazaré não consegue ser tão divertido como os outros. Para mim é a diferença dos bailes. E é isso. Vocês acham que o carnaval é mais para as crianças, para os jovens, para os adultos, ou acham que é para toda a gente? Toda a gente? Para toda a gente. Eu acho que é toda a gente, porque toda a gente tem a participação de participar de todos os bailes e entrar nas salas. O carnaval faz-te sentir feliz? Sim. Porquê? O que é que tem no carnaval que vos deixa feliz? Animação? A minha... Sim, é a animação e é a música. As marchas? Sim. O carnaval, na altura do carnaval, vocês sentem que são mais da Nazaré? Fazem sentir que são parte da Nazaré? Sim. Porquê? Porque eu acho que pelos nossos fatos dá para reparar. Uhum. A minha é pelos fatos, a cultura das chaves de roda. Vocês acham que daqui a uns anos, quando forem mais crescidas, ainda vão gostar do Carnaval da Nazaré da mesma forma? Sim. Então o Carnaval vai ser sempre, sempre importante para vocês. Nesta altura pensam assim? Sim, sim. O que é que nunca, mas nunca pode faltar no Carnaval da Nazaré? As marchas. A mim. E os grupos. Para mim é os grupos e é os fatos. Se vocês tivessem que explicar a um paleco o que é o carnaval da praia, o que é que lhe diriam? Isso é um bocadinho difícil. Dizíamos que temos uma tradição que a gente usamos como carnaval e podemos ensaiar à maneira que a gente quiser. A minha era explicar esta tradição do carnaval e era dizer quais eram os fatos. O que é que, agora aqui para acabar muito rapidamente, o que é que tem a dizer a uma criança que não gosta de carnaval? Acho que podia começar a gostar, porque acho que é animação para as crianças. Para mim é, uma criança que não gosta também não pode dizer, se ela nunca tivesse ido, também não podia ter dito que não gostava. Também acho. Tem mais alguma coisa a dizer a quem nos está a ouvir? Eu acho que tenho. Obrigada por ter ouvido a gente agora na rádio. Eu agradeço quem esteja a ouvir do outro lado e é isso. Muito obrigado por terem vindo, obrigado por terem aceito o meu convite, obrigado por partilharem aqui com os nossos ouvintes o que é para vocês o Carnaval da Nazaré. Até uma próxima. Tchau. Obrigado. Agora vamos ouvir Mar Alto 2023, Ui Ui, e deixe ficar desse lado porque ainda temos mais um grupo de crianças jovens para nos falarem do que é o Carnaval da Nazaré. Deixe ficar desse lado no 100.6 da Rádio Nazaré.